Salvador, bom dia. Azul Yankee Golf. Azul Yankee Golf. Da autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, ponte número 1. Tô autorizado, reporta no terno, off e curve. Salvador, o azul ativou. Reboque. Bom dia, muito obrigado. Bom dia. 951 via sinal de identificação, autorizado de chegada Bonf, desça para 4000 pés, que negar 190 90. Bom dia, sem identificação, autorizado de chegada Bonf, desça para o nível 060, QNH190. Gol 995, confirme indicada. 270, olha só, 2 para 1. Ciente. Gol 804, indicada. Ciente. Cinco, bom dia, sendo identificação autorizado chegada bom, fidência para mim 070, QNH 1010. No 804, desse mantém nível 050, QNH 1010. 050, bom, 804. Redução para 2209. No 804, apenas para informação, tráfego que precede na aproximação, está 8 milhas e meia, 12 horas, é um Boeing 7-3-8 da companhia, passando 7 mil pés, descida para 4 mil pés.